ser preparado como os anteriores jogos, com a mesma convicção de fazer um bom resultado e de ganhar os 3 pontos. O Nogueirense está praticamente em pé de igualdade com o Fátima na tabela classificativa e este facto traz alguma tranquilidade? O Nogueirense continua o seu trabalho. Nós não olhamos aos adversários, olhamos à nossa ideia de jogo e ao nosso trabalho semanal. E dentro desse trabalho semanal, nós preparamos a equipa para lutar sempre a vitória, e é isso que nós vamos tentar outra vez no domingo. Vamos jogar com uma equipa boa, mas o Nogueirense respeita todos os adversários, mas tem a ambição sempre de vencer. E em relação ao que estava agora a falar ao adversário, atribui-lhe algumas características, já conhece? Sim, conheço o adversário, já visionei alguns jogos deles. É um adversário com jogadores muito bons tecnicamente, jogadores também que já passaram em divisões superiores, é uma equipa boa que tem vindo a crescer no campeonato. Também teve na outra semana o jogo da Taça Portugal com o Boa Vista, onde fez até uma boa exibição, apesar do resultado não ser favorável. Mas penso que o Nogueirense, se estiver organizado e se fizer aquilo que trabalha durante a semana, irá conseguir os 3 pontos. Temos jogos lesionados, já há algumas semanas, mas isso não é justificação, porque o plantel é equilibrado e jogando um ao outro temos que jogar da mesma forma.